Quero começar a minha fala saudando Telmo, Sandra, meus companheiros de mesa, também os demais vereadores e vereadoras, as pessoas presentes aqui no plenário, em especial, né, os professores da Escola 27 de Maio, a diretora está aqui conosco, também os professores, pela luta para que a gente possa manter os dois turnos naquela escola. E quem sabe até ampliar. Porque se nós pensamos em um futuro melhor para o país, é pela educação. Não existe outro caminho. Se alguém me disser que tem outro caminho, me fale aqui, me desminta, digo que o caminho é educação. Um país só pode desenvolver através da educação. E também, na sequência, quero falar e parabenizar pessoal que organizou o carnaval na nossa cidade. E é importante dizer para quem nos ouve, sem custo para o município apenas disponibilizou a rua coberta, que ela fica sempre iluminada, isso que o município disponibilizou. Então foi muito bonito, a gente sabe que algumas pessoas são contra o carnaval, mas nós temos o vereador Telmo, uma grande parte que admira o carnaval. E o que eu acho gozado, que alguns que criticam o carnaval de Taquara não saem de frente da televisão olhando o carnaval do Rio e de São Paulo. Né? Mas daí o daqui não pode ter, mas o da televisão não tem o que fazer, né? A Rede Globo, fazer o quê? Tem que olhar, né? Então, olham lá, sabem até quem vai ganhar e tudo. Mas, que bom que ocorreu o carnaval e essa parcela da comunidade que gosta e admira pôde se largar na folia, como se diz, esse linguajar carnavalesco. Também, vereador Telmo, recebi ligação da Padilha Velha, da Ilha Nova, da linha São João, sobre a questão de energia elétrica. A resposta da RGE tem sido muito demorada, né? A gente sabe que eles têm algumas horas, mas o que mais me impressiona é que eles assustam o morador e dizem, olha, só daqui 3 dias, não tem nem previsão. Pô, fala a verdade para essa gente. Aí temos que nós ligar e tentar ajudar para que volte energia. Na linha São João tem um frigorífico. Abate lá uma enormidade. Tem emprego, renda para o município. Claro, eles não têm condições de ter um gerador ainda, pois recém construíram, né? Tiveram esses gastos, talvez no futuro vão ter, mas no momento eles dependem exclusivamente da energia. Então, isso complica e atrasa o nosso município. Venho agradecer o secretário Amarildo, que hoje esteve com as máquinas ajeitando as estradas ali de Tucanos. Né? Pessoas me reclamaram, estavam ruim as estradas, então hoje mesmo já teve a Secretaria de Obra lá e resolveu, e os moradores de lá também já me ligaram agradecendo, e repasso o agradecimento ao secretário e ao prefeito municipal. Hospital. Olha, o hospital é um problema. É uma novela que se arrasta, Fifi, há tempo. Estava aqui o Mãe de Deus, que fez um contrato da época que tudo que gastasse além do recurso, o município teria que pagar. Não foi pago naqueles 4 anos do prefeito Délcio. Aí quando chegou o prefeito Tito, apresentaram a conta. Olha como é que tu vai pagar uma conta dessa, um contrato desse. Aí o Mãe de Deus foi para o estado e disse, nós não temos mais interesse em Taquara. Por quê? Porque eles tinham interesse na filantropia. Atendia o Campo Bom, Santo Antônio, Taquara, Capão da Canoa. Capão da Canoa ficou porque lá tem planos de saúde, gente de Porto Alegre que mora em Capão, então lá é interessante. Agora, Campo Bom, Santo Antônio e Taquara, e sabe por quê? Porque a filantropia se fizeram lá no Hospital de Canoas, né? Que deu aquele problema lá, então eles assumiram aquilo lá, aquele pronto-socorro, estão lá dando atendimento e nos abandonaram aqui. Aí, veio o ISEV. Ah, nós achávamos que, porque a nossa expectativa é que as coisas funcionem, eu duvido um vereador aqui que não quer que a saúde funcione, que as coisas funcionem. Também nos demos mal. Agora veio esses aí por intervenção judicial, seu Nelson, e eles recebiam contratualização integral. Não precisava prestar o serviço, né? recebiu o contratualizado. O que, que aconteceu? Há um tempo atrás, eles disseram, não, só vão receber pelo serviço feito. Aí caiu a casa, né? Era bom quando pegava o dinheiro, não precisava formar. E para encerrar, encaminhei vossos pesar pelo falecimento do nosso querido professor José Guirino Tadiotto. Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus.